92, bom dia, autoridade chegada do Maldiana, do Caparuniva 050. Autorizado do Maldiana 092. Bom, 755, do Caparuniva 2006, autorizado de Maia Lê 76, reporte estabilizado. Fugiu! Estabilizado é 2, estabilizado, 1, 7, 5. Zona 755 estabilizado, Mãe Inês. Zona 755 completo, sinal Chime Torre, 118 do sinal 95. 85, bom dia, Zona 755. Bom dia. Zona 092, do separador do meu país, ajuste uma 098, autorizado sinal ILS, seja parte estabilizada. Ele pousa 10, gol 755. Bom dia, sou 2704, ponto de espera, zona 0. 704, mas eu estou de casa. Passou para a espera, 2704. tá chegando ali, meu filho, que você vai lá. Aliás, você tá chegando ali, guarda, chega aí. Bom dia, gol 1233, ponto de terra, dá 1-0. Certo, 1233, até. Marcelo, ponto de terra. Bom dia, contato radar, se vai para o nível de voo 290, sai da PUCA. Sessão 290, sai da PUCA, azul 2704. Acharei o 2223, outro 0 de colapso, pistão 0, vento 90 graus, 08 mais. Viva de colapso, passarei o 2223. Estabilizado no ILS XA, voo 1092. Voo 1092, completo sinal chino torre, 1182 do sinal 95. Torre 1295, voo 1092, até já. Até. Torre Salvador, bom dia, voo 1092, ILS XA. Vento 1092, vento 130 graus, outro mais, pulo é autorizado, pistão 1-0. Vento 1-0, voo 1-0, mais 10. Salvador, bom dia, passarendo 2223, de favor, cadê a sua escolha? Passarendo 2223, bom dia, contato radar, se você restrição de voo 180, autorizado direto alerta. Direto alerta, passarendo 2223. 233, autorizado a linhar e manter, pistola 0. Bono 233, autorizado a linhar e manter, pistola 0. Imagina já sobre a colagem, livro da terra que regula o afastamento do desvio de saída. Verifique para monotransição, elefa, Bono 233. Após a decolagem, com a curva esquerda. Afirmo, como elefa, agradece o Bono 233. Bono 092, solo 37, libera a direita, número 2, ano nesse lado. Alô 2704, chame centro Recife, 125 decimal 45, ao término 126 decimal 85. 12545, ao término 125, 42704. Livre ascensão 360, saída Momo, gol 1233, contato radar. Bono 759, autorizado a decolar, pista no 0, 130 graus, 08 horas. Autorizado a decolar, 0, 0, Bono 759. Rafael, bom dia, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Autorizado direto da conquista. Bom, Santana, 759, bom dia, contato radar, Santana, nível de voo 360, saiu da Santana. Gola 233, autorizado direto elétrico. Direto elétrico, Gola 233, grato. Uma, dois, três, três, Centro Recife, 128, decimal 8, alterne 1, 2, 6, 0. Obrigado, bom domingo. Obrigado, boa noite. Uma, 759, autorizado direto Mótima. Alabama 759, estamos centro Recife, 125 decimal 1, ao término 128 decimal 35. Recife, 128 35, vai chamar. Papá Romeu Mike, Mike Papá, estamos centro Recife, 125 decimal 45, ao término 126 decimal 85. 1245, 2085, obrigado. Salona 312, bom dia, autorizado de chegada do Amazonas, deixa para o nível 050. Salona 312, inicialmente mantenha a chegada devido ao tráfego 11 horas, 29 milhas, cruzando o nível 150 para 180, rumo ao sudoeste, um Alphatão 72, quando possível será autorizado. Carido 2223, mantenha a direto Vitória da Conquista e coordene diretamente com o centro Recife agora na frequência 128 decimal 8. Alterne, 1260. 2280. Eu vou final de semana, obrigado. Obrigado, Renek. Seu nome é 312, autorizado do Holanda presente. Desculpa, confirma, seu nome é 312, Felipe? Seu nome é 312, autorizado da presente, Vila Duna. Ah, Vila Duna, né? 312. Meu nome é 312, meu separador de meu país, ajuste 1-0 no Unanave, autorizado sinal ILS-6, reporte estabilizado. 1-0 no Unanave, autorizado, reportará, 6-3-1-2. 6312. Salamia 312, completo sinal Chino Torre, 118 do sinal 95. 395, ano. Salvador, bom dia, 6312, estabilizado. Mike Golf. Mike, bom dia. Reporte para o acionamento de táxi. Mike, prossiga. Mike, Golf Mike, prossiga. Thank you, Mike, Golf Mike, próximo. Mike Golf Mike, autorizado o táxi na próxima papá. Ajuste na 019. Mike Golf Mike, confirma o seu ver? Sim, sim. Mike, Golf Mike, chama a linha do ponto para a decolagem no Sancho. Não, dessa via chegada é bom, a linha de 1040, confirmando 4 mil pés do estrutura de 1099. Golf Mike, bom dia, autorizado o acionamento da fachada. Pronto, 372, bom dia. Autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-2, 0 graus, 1-0 mais. Alinhar e decolar, 1-0, 372. Correio, Mike, Golf, Mike, autorizado, decolagem, pista 1-7, irá manter o seu curso aguardando para o cruzamento, informa o Boeing, iniciando rolagem 1-0, vento 1-2, 0 graus, 1-0 mais.